nesta longa estrada. O tempo passa e ninguém vê, não quer saber. Não posso parar, eu quero cantar. Do tempo se arrastava os pés no chão. James Brown, Curtis Blow, bom demais. Eu ligava o toca-fita, sintonizava a TV. Queria ver Tim Maia, Jorge Ben e Tony Tornado. Era raro ver os negros na televisão. E na telenovela só servia para escravo. Eu curtia no Patropi. A molecada toda se empolgava com Jimmy Bohorn. Apesar das brigas da rua de baixo com a rua de cima, nosso porte de sempre é Bela Vista. Que saudade tenho dos meus manos Chiquita, Chico, Bobino, Juninho, Luiz, Adilcinho, Marcelo, Carlinhos. Adeus meus irmãos, bons tempos que não voltam mais. Descanse em paz. Me recordo muito bem das brincadeiras de rua. Briga na mão, não tinha oitão. Pega, pega, esconde, esconde. O futebol na 13 de maio, em frente da igreja Nossa Senhora que irrompita. Tudo mudou, tudo passou. Somente a saudade que ficou em cada olhar, em cada esquina. Hoje a minha Bela Vista está desanimada. A molecada já não é mais a mesma molecada. Manos cresceram, manos nasceram, manos morreram. Isto é de geração para geração. A gente não espera e tudo passa no piscar de olhos. Muitos que vêm, muitos que vão. Todo bairro que se preza tem a sua sina. Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. Gosto muito, mas é só um ponto de vista. Nada me faz trocar a minha Bela Vista. Nada me faz trocar a minha Bela Vista. Saudade não.